viatura foi chegando devagar. E de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo aí, compadre, cê perdeu, se eu tiver que procurar cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram três, depois vieram umas quatro, agora eram sete. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Nessa cruzada de noite encruzilhada, arriscando a palavra democrata como santo grau. Na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. O cano do fuzil refletiu lá do ruído Brasil nos olhos de qualquer que quer e me viu. Único civil odiado de soldados, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar à margem do seu pesadelo, estar acima de do tipo suspeito, nem que seja dentro de um carro importado com um salário suspeito, endossando impunidade à procura de respeito. Endossando a impunidade à procura de respeito. Mas nessa hora só tem quente, e quem tem gosta quente. Mas só gosta quente, pode sempre inteligente peitar. Eita, peitar. Nada alucinado que te agride ou ofende pra te levar.